Aleluia. Glória ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Te agradecemos, Jesus, porque nós não estamos órfãos. Obrigado porque você nos reconciliou com Deus e Ele é o nosso Pai. Ele quis ser nosso Pai. Ele nos adotou e depois nos fez legítimos no Teu sangue, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício, por você, Senhor, receber todos os pecados de toda a humanidade sobre você. Jesus, pelo Seu sacrifício horroroso que você sofreu lá na cruz. O Seu sangue derramado todo o Seu sangue, até a última gota para perdoar os nossos pecados. Por isso é um privilégio para nós podermos estar aqui, Senhor, e entrar na Tua presença. Isso é algo único que só Você podia fazer por nós. Por isso nós Te adoramos, Pai. Nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu santo nome. Ao Cordeiro de Deus, toda honra e toda glória, todo poder. Nós Te amamos, Jesus. Agradecemos a presença do Espírito Santo. Nós Te louvamos pelo Seu mover aqui, Espírito Santo. Você que nos ensina a adorar, Jesus, como Ele é adorado no céu. Nós Te agradecemos, Pai, a Tua bondade. Senhor, que é sem fim por nós, esse amor eterno por nós. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, nós Te amamos. Aleluia, obrigado, Senhor, porque Você está aqui conosco. Nós Te glorificamos. Nós Te agradecemos, ó Pai. Nós Te bendizemos, Pai. Aleluia, aleluia ao Cordeiro de Deus. Por isso nós todos juntos dizemos: o Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a Sua misericórdia. E nós todos dizemos glória a Deus. Aleluia. Porque ao nome do Senhor tem que ser dada toda a glória. Por isso que nós damos glória a Deus. Aleluia. Toda a glória a esse Deus maravilhoso. Que a essência dele é amor, né? Então, esse amor de Deus, nós precisamos nos aproximar dele para receber esse amor. Gente, porque o amor natural, humano, é um amor enganoso, sabe? Ele é mentiroso, além do quê? Porque a gente pensa que, sabe, ajudar uma pessoa, o vizinho, por exemplo, está com uma necessidade, a gente vai lá, ajuda, enfim, naquilo que aquele vizinho está precisando. Então, a gente acha que nós fomos movidos pelo amor de Deus, né? Ou então ajudar uma pessoa idosa a atravessar a rua, fazer aquela... Sabe, todo aquele gesto de bondade, não é isso que é o amor de Deus, tá? Então, o amor de Deus é nós recebermos a vida dele e deixar que essa vida flua através de nós da mesma maneira que fluiu através de Jesus e que ele recebeu todos os pecados sobre ele. Isso é amor. Isso é amor. Por quê, gente? Quando as pessoas que não são nascidas de novo se casam, né? Ninguém é forçado, casa, se não é por interesse, é porque houve um amor, né? Tá? Ninguém vai pro altar assim de bobeira, tipo, ah, vou brincar de casado para depois sofrer. Não é por aí, né? Então as pessoas, elas realmente, elas se amam, mas é um amor natural, humano. Por isso que as complicações vêm e quem não está sendo guiado por esta vida de Deus, por este amor de Deus que flui do nosso espírito, na maioria dos casamentos, eu digo dos cristãos, né? Porque parece-me que pelas estatísticas, pesquisas, que o número de divórcio dos cristãos é igual ou maior dos ímpios. Porque dos ímpios. É horrível isso. É horrível isso. Por quê? O cristão não está andando no amor de Deus. E ele recebeu, né, esse amor de Deus através da nova natureza. Agora, como que nós vamos superar essa alma? Como que nós vamos superar esse amor enganoso, humano, sabe, que é interesseiro, que só ama se for levar vantagem? Né, gente? Não faz sacrifício nenhum. Que sacrifício? Preste atenção. Que sacrifício que esse amor de Deus faz? Tipo, que o Pai fez. O Pai Celeste deu o seu único filho para que todos os pecados fossem sobre ele, caíssem sobre ele e ele morresse na cruz. Por acaso alguém aqui teria esta condição? Então esse é o amor de Deus. Você entregar o seu único filho para que todo o pecado caísse sobre ele e ele morresse? Gente, isso é uma coisa assim, impactante, mas é para você entender o que, que é esse amor de Deus. Nós temos que buscar esse amor de Deus. E o amor natural, ele é tão enganoso que a pessoa nasceu de novo e anda no amor natural e depois não sabe por que as orações não são respondidas. Porque não há aquele canal, não há aquela condição desse amor de Deus fluir para trazer as bênçãos. Então, nós precisamos buscar Deus, porque Ele vai mostrando para nós aonde que estão os bloqueios da falta de amor. Tá? Nós não podemos deixar que a nossa mente fique trazendo coisas do passado. Você sabe que ela é mestra disso, né? Não é mesmo? Gente, já está tudo feito, resolvido, nós estamos numa boa, de repente... Não. Quem não tem força espiritual, cai naquela cadeia de novo. Do diabo. Nós não podemos mais seguir essa mente natural. Nós temos que seguir a mente do Espírito. Porque o Senhor já esqueceu os nossos pecados. Ele esqueceu. Isso quer dizer o quê? Não tem registro no céu do nosso pecado. É bárbaro isso. O que é o sangue de Jesus? Então, nós precisamos avaliar muito, porque às vezes a gente está sem o amor de Deus e magoados e com falta de perdão, com banalidades, sabe? Com coisas que jamais nós teríamos que nos preocupar. Então, é muito sério como que nós estamos conduzindo a nossa vida. Em que nós estamos nos apegando, que nós estamos ficando frustrados, mal-humorados e sem esse amor de Deus. Nós precisamos meditar muito na morte e ressurreição de Jesus, o sacrifício dele. Nós temos que meditar nisso para que nós... O Espírito Santo nos coloque neste foco e então nós tenhamos essa condição espiritual de perdoar as pessoas. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que perdoar, e olha, às vezes nós temos que perdoar a nós mesmos. Às vezes nós temos que perdoar Deus, é sério. Por que que Deus não está agindo? Poxa, eu estou orando. Lá no fundo existe uma cobrança com Deus. Então tudo isso é pecado. Tudo isso está errado e está fora do foco. Então nós precisamos entrar na presença de Deus. Dá a impressão que a gente nunca vai ficar livre de coisas, né, tão enraizadas. Mas nós ficamos livres porque o poder de Deus é único, ele é maior que isso. Então quando nós estamos orando, adorando a Deus, principalmente, nós vamos sendo lavados destes pecados. Frustração, cobrança. Porque às vezes a gente quer que as pessoas nos amem. E Jesus já falou, se a pessoa não quer te amar, é obrigação sua amar. Você não precisa ficar recebendo amor de ninguém. Porque ele não recebeu amor de ninguém, muito pelo contrário. Ele só recebeu as ofensas da humanidade, mas ele permaneceu o mesmo. Ele amou, porque ele é amor. Estão me acompanhando? Então, nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos orando, ficando na presença de Deus, e Ele vai resolvendo os problemas da nossa vida, porque Ele está resolvendo esta situação lá dentro de nós. Então, esse amor banha a nossa alma, os sentimentos, as emoções, e nos cura. É poder, é espiritual. É uma vida espiritual. É demais, né, gente? Isso não dá para racionalizar. Nós só podemos viver. E essa compreensão vem do Espírito Santo, que revela isso através da palavra de Deus. Por isso que quando nós vamos orar, nós temos que orar de todo o coração. Porque a gente faz coisas sem que seja de coração. A gente consegue fazer isso, né? Principalmente quando a gente está falando as coisas. Nem sempre é do coração. Então, a oração tem que ser do coração. E como que é do coração? Você sabe quando você é sincero. Fala lá. Vai lá em casa amanhã. Mas não me apareça, hein? Né? Porque esse é um exemplo clássico. Não, pode me chamar que eu vou. Mas claro que eu não vou, vou dizer que eu não posso na hora. Quer dizer, você pensou rapidamente numa fração de segundo. Sabe como que é isso? Nem conte comigo. Ah, eu vou, claro, pode me chamar. Eu vou dar uma desculpinha. Então é de coração? Não. Se você começar a orar, você vai ver, você vai começar a ver. O Espírito Santo mostra, gente, mas numa delicadeza. Porque Deus é assim, Ele é delicado. Só que tudo que é podre nosso dói. Tipo, nossa, que falsa, né? Como é que eu não estou sendo sincero nessa situação. Se você orar, você vai começar a descobrir você, quem você é. É meio doido isso, tá? Mas é óbvio que Deus não vai deixar você ver você sem que você esteja forte espiritualmente. Porque senão você vai ficar louco, vai entrar, sabe, em parafuso e ninguém vai dar conta. Por isso que Ele vai nos restaurando aos poucos. Tá certo? Então, assim, o que mais nós estamos vendo dentro da Igreja de Cristo Jesus é a falta de amor, e principalmente nos casamentos, nas famílias. Principalmente nos casamentos. Do nada um larga o outro, um some, o outro vai. E tudo gente que está dentro da igreja. Não é para acontecer isso. Não pode acontecer isso. Depois, já casou 4 vezes, ainda vem pedir conselho como é que vai fazer com o 5º casamento. Que Jesus diz, ó, você nunca casou. Nenhum foi marido seu. Jesus não falou isso para aquela mulher, para a samaritana? Ah, eu vou contar para meu marido. Marido, você nunca teve marido. É porque eu fui casado, mas nenhum foi seu marido. Você andou com 5 homens. Pode andar com 10. Vocês estão acompanhando, gente? Então, aí a pessoa sempre dá uma desculpa do seu... da sua situação, colocando a culpa no outro, não é não? Mas é porque não dava para aguentar. É impossível. Como não dá para aguentar? Porque não tem o amor de Deus. Quando uma pessoa ama com o amor de Deus, ela não vai divorciar. Eu vivia brigando com meu marido. Vamos separar. Mas tudo mentira. Vamos separar. Não sei o quê. Quando eu vi que a coisa ficou preta, eu fui orar mesmo. E jejuar. Porque eu falei, e Deus, mas olha, é bom ouvir Deus, porque Ele falou comigo, Ele falou, ó, não é bom ficar divorciada, não. Você não acha bom você ouvir um conselho de Deus? Porque um homem falando para você, você não vai acreditar. Mas quando você está orando e você conhece a voz de Deus, fala com Ele, Ele fala com você, é bom você ouvir. Porque se você não ouvir o que Deus fala, você vai entrar num buraco ou num laço que você não sai mais de lá. Vocês estão acompanhando? Então, gente, isso não é... Deus, eu estou falando essas coisas, mas não é para condenar ninguém, apontar nada para ninguém. É momento de nós nos ajustarmos aonde nós estamos agora. Tá certo? Não é ficar virando a folha. E daí, gente, o meu marido hoje, ele é um super gentil comigo. E naquela época, ô, seu grosso, ô, seu sem educação, é que não sei das que... Eu não era, né? Só ele. Ele que era. Porque eu dava chance. Eu irritava ele, né? Não sei falar o que eu fazia, mas era por aí. Como é que agora não é? Ele não mudou, ele é a mesma pessoa. Aliás, ele nem está aqui, por enquanto. Senão ele já estava aqui, era ele que tinha mudado, né, gente? Hã? Ele é o mesmo. Mas eu encontrei com Jesus nessa área. Eu paguei o preço, Um dia eu queria fugir de todo mundo. Fui embora de casa, fui num lugar lá ficar sozinha. E eu passei a noite, não dormi, só em jejum, orando, adorando a Deus. Orando em línguas, lendo a palavra a noite inteira. Já fui de tarde, depois do almoço, fiquei até a noite inteira. No outro dia de manhã, era 9 horas da manhã, eu estava acordada, orando. Só bebendo água, tinha um pedaço de pão lá. Deus falou assim, olha, pega as tuas coisinhas e vai embora para casa. Mas eu chorei tanto. Mas eu chorei, gente, prantos. Porque eu não queria ceder. Sabe uma coisa que eu gosto? Quando as pessoas falam, nossa, você mudou tanto, eu fico feliz. Graças a Deus, porque é isso que Deus quer e é isso que eu busco, mudar. Acontece que as pessoas oram e não querem mudar. A hora que Deus vai mexer naquela pedaço, ó, cai fora. Tá? Se você não ficar jejuando, lendo a palavra, orando de coração, Deus não vai mudar você em nada. Então não está adiantando nada o que você está fazendo. Você só vai dar de encontrão com o diabo e se virar com ele. Mas eu chorei tanto, tanto. Deus não falou mais nada, ele só falou isso. Você pega as suas coisas e volta para casa. Eu chorei tanto, falei, ai, eu não aguento, né, sei lá. Mas ele acrescentou o seguinte: se você não voltar, eu não vou poder fazer o que é para eu fazer. Eu não ia estar aqui agora. Com certeza. Depois, anos mais tarde, Deus disse assim para mim: sabe que não é bom divorciar? Deus falou: é horrível. É horrível ficar sozinho. E não é para divorciar e já pega outro, pega outro, pega outro. Porque isso aí é moda, né? Porque a pessoa divorcia, fica quieto lá. Aguenta a mão. Muda a sua vida. Mas não é, que, é o que as pessoas não fazem. Falta muito conselho, pregação correta nas igrejas. E postura santa dentro das igrejas. Principalmente da liderança. É isso que nós estamos buscando, né? Uma santificação. Porque daí o diabo não pode destruir as nossas vidas. Estão acompanhando, queridos? Não é fácil, mas a gente está orando, Deus está se movendo nas nossas vidas, nos corrigindo. Ele vem, né? Como está escrito em Apocalipse, bate lá na porta. Se a porta abrir, eu entro e ceio contigo, né? Procuro abrigo nos corações, de porta em porta, desejo entrar. Se você abrir, eu vou cear com você. Por aí. Não é assim, mas é por aí. Então, gente, ele vem, pim, pim, bate lá. Nem pensar, faz que nem eu, foge. Mas eu fiquei orando, em jejum, a noite inteira. Mas não foi o único dia que eu orei, eu estava orando. Mas eu intensifiquei. Eu precisei ficar sozinha. Sozinha. Para eu poder ouvir Deus. Mas a vontade da minha alma era tipo, tchau e benção, agora eu sou a valente. Eu vou tomar conta da minha vida. Ia cair num buraco só. Estão acompanhando? Não é essa a solução. A alma dá a solução errada para a nossa vida. Eu sei que tudo mudou na minha vida. Ainda Deus quer que mude muito mais. Muito mais. Então, nós precisamos buscar esse amor. Jejuar. Amar mesmo. Mudar. Não adianta orar se você não muda. É preciso mudar. Deus quer mudança. Mudança na sua vida, naquilo que você é. Porque não adianta reclamar, não adianta pedir oração, não adianta, não adianta. Porque está faltando ajuste, alinhamento com Deus. Valeu isso? Amém. Então, queridos, nós estamos aqui buscando isso. Nós estamos buscando nos alinhar a Deus, aquilo que Ele é, a palavra. Para nós sermos abençoados e protegidos no sangue de Jesus contra o diabo. Porque tem muitas pessoas... Olha, eu já, a minha esposa disse que é para eu entregar tudo para Jesus, mas olha, eu não tenho dinheiro, meu trabalho está ruim, eu estou vendo que vou perder emprego, mas ela diz, você não está sabendo andar na fé. Você já pôs na mão de Jesus? Ah, Jesus, cadê Jesus para eu pôr? Ó, Jesus, minha vida. Ah, se fosse assim. O pessoal não tem nem noção do que é entrega de vida a Deus. Mas vocês estão aprendendo. É isso que nós ficamos agora uma hora adorando a Deus. Isso é entrega. Você de verdade vai se entregando, vai focalizando Jesus, vai se colocando nele. Você está entregando a sua vida a Ele. Por isso que toda oração tem que ser feita de coração. Senão não tem retorno. Você vai ficar orando 30 anos e você vai ser sempre a mesma pessoa. Deus nunca vai responder as suas orações. Certo, queridos? Mudança de vida. Bom, porque a religião, né, enraizada é que traz esses problemas na nossa vida. Então, vamos falar dos livrinhos. Olha, Recuperando o Tempo Perdido, da Marilyn Hick. Ó, tão pequenininho, às vezes, para dar para alguém, porque as pessoas se afastam de Deus, em vez de buscar Deus nas horas difíceis. Não é errado, nem, não é coisa errada. E buscar Deus quando estamos precisando. É a hora que temos que intensificar. Então, não importa o que já aconteceu no passado, não importa se caiu, se saiu de Deus, não importa. O que importa é voltar para Deus, é buscar Deus e não perder mais tempo. É sobre isso que ela vai falar, né? Porque no meio da caminhada pode ter tropeçado, mas é para voltar. Porque Deus tem conserto para tudo, todos os problemas, todas as situações. Essa aqui é a minha carta desse mês de março, que eu estou falando da obediência a Deus. Nós precisamos ouvir Deus para sermos obedientes. Como é que você vai obedecer o quê, se você não sabe? O que você vai obedecer? Bom, você já recebeu algum dia uma palavra de Deus para alguma coisa? Se já, você está fazendo? Se não, por que você não sabe nem ouvir o que Deus está falando para você fazer? O quê? Às vezes é para orar que Deus falou. Pode ser uma coisa assim. E nem isso. E aqui eu vou dar o exemplo, então, de Pedro e os outros discípulos que estavam com ele, que foram pescar. Quer dizer, quando a gente sai da presença de Deus ou anda numa doutrina errada, a gente ainda influencia os outros para o caminho errado. Então é um perigo. Nós temos que ter esse medo, entre aspas, de cautela, de temor. Porque se nós estamos fazendo uma coisa errada, nós influenciamos outros. Principalmente a nossa casa, a nossa família. Isso é muito sério. Então Pedro, Jesus falou para ele logo que, no mesmo dia que ele ressuscitou, vocês ficam em Jerusalém. Mas cadê o mestre? Não tem dinheiro para pagar a conta, minha família está aí agora. Eu andava com ele, sempre tinha, ele supria tudo. Mas agora eu tenho que voltar ao meu trabalho velho, antigo. Eu não posso ficar aqui em Jerusalém, aqui não tem mar. De onde que é que eu vou tirar dinheiro? Eu só sei pescar, o meu serviço é esse. Ah, vamos voltar para lá. Ele sai de Jerusalém e vai pescar. Então Jesus aparece para ele depois, novamente lá. Mas a gente vê na sequência da palavra de Deus que a ordem do Senhor foi muito clara para ficar lá em Jerusalém esperando a promessa do Pai acontecer. Deus ia suprir. Às vezes nós estamos passando por um problema e a gente quer imediatamente a solução. Tipo, não dá mais para passar de hoje, eu não sei o que vai ser amanhã. Amanhã a Deus pertence. Se você está hoje com Ele, amanhã também você estará. E Ele estará presente para te suprir, para te abençoar. Enfim, para estar com você da mesma maneira que Ele está aqui agora. Vocês estão acompanhando? Mas veja que eles não conseguiram obedecer. E era uma coisa muito simples. Nem foi orar. Fica em Jerusalém, Jesus falou. Jesus nem falou, fica orando. Fica em Jerusalém. Vocês estão acompanhando? Então, não foi fácil nem para Pedro obedecer. Eles não obedeceram a Deus. Tá? Então, Jesus precisou aparecer de novo e dizer, vai lá. Porque a promessa vai ser lá. Então, daí eles voltam para lá. Então, é isso que eu estou mostrando aqui, exemplificando no, através da palavra de Deus, com testemunhos e tal, e da vida de Jesus, que é o nosso padrão. Né, que é o nosso espelho, de que ele só obedeceu o Pai e sempre deu certo. Porque ele ouviu a voz do Pai, ele sabia o que o Pai queria. Você pode e deve saber o que Deus quer de você. Se você orar, você ouve Deus. Ele vai começar a alinhar a sua vida, talvez seja orar. E se ele disser para você, ore uma hora. Quando nós abrimos a igreja, saímos das casas e abrimos a igreja no prédio aqui fora, Deus falou para mim, a seguir, você vai vir me adorar aqui, eu quero que você venha me adorar todos os dias aqui. 2 horas. E eu tenho feito isso, até hoje. Antes de abrir o culto de domingo, primeiro ele disse, fique me adorando aqui. Quando ele viu que eu estava preparada, ele diz, agora abre para o público, para todos. Vocês estão acompanhando? Por que que Deus mandou eu vir aqui adorá-lo? Nem sempre Deus dá sequência na direção dele. Ele dá uma ordem, nós temos que obedecer, porque nós vamos ver isso muito lá na frente. O retorno. E eu agradeço a Deus, porque isso é uma força tremenda, eu percebo. E eu não só estou aqui adorando a Deus, mas eu estou entregando as necessidades da igreja toda. De tudo aquilo que é de Deus para esta comunidade, o que Ele está fazendo com essa mensagem dEle. Vocês estão acompanhando? Então, é essencial obedecer Deus, mas você tem que ouvir Deus. Quem nasceu de novo ouve Deus. Então, se você só nasceu de novo, é bom você ser batizado no Espírito Santo. Porque orando em línguas, você vai ter muito mais clara a direção de Deus e não vai errar, porque Ele vai sempre te ajudar naquela direção dEle. Então, se Deus já falou uma coisa para você fazer, continue. Esse negócio assim, ó, eu vou fazer, ainda não chegou lá. Então, para a ordem agora, para Ele fazer lá, que Ele não disse quando, Ele está mandando você fazer alguma coisa aqui agora. Vocês estão acompanhando? Então, é isso que você tem que fazer. Se você obedecer a Deus, você vai estar sempre abençoado. Sempre. Sempre. Digam sempre. Sempre. Isso, sempre. Então, essa carta é sobre este assunto. É este ensino. Eu aconselho você a ler. E se alguém que você conhece está com alguma dificuldade, passa essa carta, esse ensino, porque a obediência é necessária. Tá? Porque Deus não desampara. Quando Ele dá uma ordem, Ele fica lá sempre. Sempre, sempre, sempre. É bárbaro. Vamos ouvir Deus, é importantíssimo. Porque a gente gosta de inventar, né? Ah, e agora eu vou fazer isso. Você tem certeza que Deus mandou você fazer isso? Ah, e agora vou dar um tempinho. Você tem certeza que Deus falou isso? Você tem certeza ou você está inventando? Você está inventando? Se você estiver inventando, você que arca. Deus não abençoa, Ele nem está lá. Por que você não está fazendo o que Deus falou para você fazer? Amém? Então é isso aí. Aí do Kenneth, esse aqui, ó, o El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Esse Deus que faz a provisão, esse Deus poderoso. Então ele vai, inclusive, contar a passagem de Josué, que ficou orando para vencer, né, o inimigo. E ele ficou a noite inteira, ele ficou, enquanto não venceram, não pôde, a noite inteira não pôde escurecer. A noite ainda ficou o dia. Por isso que há essa diferença no calendário lunar. Foi por causa disso. Então, veja o que, que a nossa oração pode fazer. Nós exercemos autoridade aqui na Terra com essa nova natureza que Deus nos deu. Mas não é autoridade para prejudicar os outros. É autoridade para se ver livre do diabo, que tomou conta de tudo que Deus fez, porque Adão deu para ele. Mas Jesus veio e resgatou. Agora nós temos que andar com essa autoridade. Você tem autoridade. O que, que não está legal na sua vida? Você tem autoridade sobre isso, mas é sozinho orando, adorando. Lendo, diabo, você não vai destruir minha vida, eu te repreendo agora. Enfim, na área que for, eu te louvo, Senhor. É claro que não é no primeiro dia, porque nós não temos a fé de Jesus. Ele sempre falou uma vez e aconteceu. Nós vamos falar 1 milhão de vezes para a nossa fé alinhar. Porque no começo não está alinhado, a nossa alma nem está acreditando, está retrucando. E a gente fala o contrário. Vocês estão acompanhando? É por aí, você exerce a autoridade e é essa autoridade que você tem que usar, exercer na sua vida. O que, que você está fazendo? Você pensa que é só vir na igreja, ora para mim? Ah, tudo bem, mas e você? O que, que você está fazendo? Deus não pode fazer nada para mudar situações na sua vida se Ele tem que mudar você por dentro. O vaso está entupido, como é que você vai pôr coisa lá dentro? Estão acompanhando? Vai precisar desobstruir, limpar para poder usar. E aí somos nós somos o vaso. Tá valendo? Ah, vai ser boa essa conferência a semana que vem. Para aprender mais. Já se inscreveram, né? Né? Já se inscreveram? Ah, então acho que vai uns 4 ou 5. Tá ótimo. E olha, gente, até a Geni perguntou com relação ao almoço, se domingo pode almoçar lá. Lógico, mesma coisa, R$50 lá no hotel. Mesma coisa, sábado e domingo. Então a gente vai, a princípio, nós vamos ver o almoço do domingo, que é para organizar para os garçons que vão nos receber lá. Então, quando vocês entrarem lá, já vai estar pago, vocês vão ter aquele ticket para entrar lá, porque é o Minandi que vai aceitar com eles depois, ok? Vai ser um prazer nós estarmos juntos. Mas olha, sábado, mas olha, se você não puder, por algum motivo, não fique constrangido, porque nós não vamos apontar o dedo para você. É um convite, você tem toda a liberdade de aceitar ou não. Você tem os seus motivos, mas não é por isso que você vai se esquivar do culto da manhã porque você não vai no almoço. Não tem nada a ver. Estão acompanhando? Mas é um momento, assim, muito agradável da gente poder estar todos juntos. A família. Ok? Olha, sabe também o que, que Deus quis me dizer? A gente sempre tem ajudado as pessoas e todas as conferências que nós fizemos com o pastor Dave aqui, por 10, 11 anos, nós sempre demos o café da manhã. E bem farto para todos os participantes, né, todos os dias. E foi gratuito. Assim como nós fazemos com o transporte do hotel para o local. E muitas vezes nós ajudamos muitas pessoas com o quarto do hotel. Até passagem já aconteceu. Então, a gente faz isso para dar oportunidade para uma pessoa que quer crescer espiritualmente. Mas o Senhor me disse que a gente podia fazer até outra coisa aqui para ser um almoço gratuito para você. Mas o Senhor quer que você comece a aprender a andar na fé, de que não há barreiras para você ou limitação para você viver. Se você souber andar na fé, não tem barreira nem limitação, você tem acesso a tudo. Vocês estão aprendendo isso? É, depende de você, o que, que você quer. Porque se você quiser, Deus é o seu provedor, Ele é o seu Pai. Então o Senhor quer ensinar isso agora para a comunidade. Uma vez que você foi capaz de romper esta barreira, você vai estar livre disso. Você vai poder participar sempre e nunca vai se sentir assim, o humilhado, sabe, o inferiorizado, o menosprezado. Não, você é filho. Tem lugar para você. Amém? Eu tive que aprender isso quando eu fui para os Estados Unidos. Isso. E quando eu cheguei lá, aí Deus, o que que aconteceu? Eu fui orando e Deus foi me suprindo. E não demorou muito, eu é que pagava os almoços para as pessoas que o pastor dele convidava para sentar na mesa com ele. Em dólar, né? Então, nós temos o que nós cremos. Então, você é livre, você pode. Sabe, ser medíocre nessa vida, pobre, sabe, gente, bitolado. Eu orei para não ser isso. Ser avarento, às vezes tem e não quer gastar, acho que é caro. Ou então, sabe, esse espírito de pobreza, essa miséria, isso é coisa do diabo. Estão acompanhando? E olha que eu não estou pedindo para você dar esse dinheiro para o ministério. Esse dinheiro é para você. É para você usufruir, para você ter este prazer. Para você aprender que você pode ter estas regalias aqui na terra. Em Cristo Jesus. Estão me acompanhando? É isso que Deus quer ensinar. Porque se você aprender isso numa coisa mínima, gente. Coisa mínima. Porque R$50 hoje em dia, hein? O pessoal lá na notícia diz, ó, R$50 não dá para comprar mais nada no mercado. Antes eu comprava bastante coisinha e tal na feira, agora não compro nada. Então, R$50, misericórdia, né? Tá bem baixo o nível. Tá certo? Então você tem condição. Se você souber orar e ficar na presença do Pai, você vai ter. E se você tiver para isso, você vai ter para pagar as suas contas. Você vai ter para viver muito bem. Dentro da provisão de Deus. Nunca vai faltar gasolina, transporte para você, seja o que for. Táxi, o que você quiser, meu. Se não tem carro, você pode ter táxi. Vocês estão acompanhando? Eu fui para os Estados Unidos 12 anos com as minhas filhas. Pensa nisso. Pensa nisso, é fácil. É fácil quando é coisa para os outros, né? É, lógico. E aí? Assim, às vezes R$50 está difícil para você, mas para mim, ir para lá é a mesma coisa. Eu fiquei orando, porque eu queria ir. E Deus me deu. Eu rompi isso. Até o dia que eu já até cheguei a pregar aqui, eu disse, olha, se for para eu ir para a Rússia, porque a Rússia é um lugar longe, né? Eu tenho condição, mas nós vamos para o Japão, né? Mesma coisa. Não tem aonde Deus quiser. Você tem que ter fé para ter acesso. Então, confissão, né? Adoração e por aí. Então, olha, vamos começar aqui em Salmos. Quer ver? Vamos falar um pouquinho hoje. É sério isso daqui que a gente precisa meditar também, porque a gente quer receber as coisas de Deus, mas nós precisamos ver bem o que, que a palavra de Deus está dizendo. Salmos 19, abre aí. Versículo 14. Salmos 19, versículo 14. Diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por que que ele fez essa oração? Para que as palavras, primeiro, tem que ser do coração, e em segundo lugar, serem agradáveis a Deus. Gente, porque se não for do coração, Deus não ouve. Tá? Tem que ser muito sincero, muito alinhado ao que Deus diz, as nossas palavras. E nós temos que começar a acostumar a conversar e a falar de acordo com a palavra. Não é para a gente ficar falando versículo. Eu falo um e você responde outro. Não é isso. Mas, tipo, a mensagem que nós passamos nas nossas conversas tem que ter a base na palavra. Vocês estão acompanhando? Tipo assim, se nós formos falar de uma situação de enfermidade, a nossa conversa tem que ser baseada na palavra de que? Mas Jesus é a cura, ele é o remédio. Por isso nós cremos que, através da palavra, essa situação já está resolvida. Você entende? Não assim, tipo, ah, isso não tem jeito, isso não vai, isso é perigoso. Sabe como que é? Eu não sei, vamos ver. Vocês estão acompanhando? E assim todos os assuntos, para nós podermos sermos abençoados nas orações. Então, Deus, ele observa a nossa meditação, a nossa adoração. Ele observa se está sendo do coração. Então, veja isso. Dentro dessa palavra de Salmos, nós podemos ver isso confirmado em Eclesiastes capítulo 5. Mais para frente um pouquinho, está este livro de Eclesiastes capítulo 5. Versículos 4 e 5. Ó, no versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Gente, não é esses votos que eles ficam falando por aí na igreja. Vou fazer um voto. Não é. Isso que, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui, é a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração. Porque se nós não falamos de coração, Deus não está ouvindo. Vem cá. Algum dia lá na sua vida você teve o desejo de levantar o seu braço e adorar a Deus? Não, nem tanto. Aí você vai adorar a Deus, você fica com a mão lá dentro do bolso, você fica lá. E daí quando fala assim, levanto as mãos, aí você, levanto as mãos. Vocês estão me acompanhando? Porque você não é tocado dentro de você. Porque você não está fazendo aquele louvor e aquela adoração de coração. Porque quando é espontâneo. Você quer levantar os seus braços, você se manifesta porque vem do seu espírito, não vem da sua alma. Vocês estão acompanhando isso? De tanto você ficar na presença de Deus, de coração, o seu espírito é que move, dizendo o que é para você fazer. Tá? E a alma, não vou levantar o braço, ai, meu braço está muito pesado, né? Porque está cheio de pulseira de ouro, lembra aquela história? Daquela mulher lá do livro do pastor Lê. Cantava, gritava tão alto na primeira fila que nem se ouvia os outros cantando. O marido morreu, sumiu, né? Por quê? Porque quando ela voltou, ela sentou na última cadeira, nem ergueu mais o braço para louvar a Deus, porque estava cheio de pulseira de ouro, muito peso. E a pastor Davis, que é verdade essa história que ele conta lá. Mas é isso aí. Então, gente, vocês já viram um cachorro quando ele é adestrado? Então vai lá, o cara ou a gente que está ensinando, adestrando, senta aí, vou te dar bolachinha. Bolachinha, senta. Senta, senta. Senta que eu vou te dar a bolachinha. Aí ele vai, ele senta. E aí você dá a bolachinha. Por que que ele não sentou antes? Porque ele não sentiu nada. Ele não sentiu nada. Só quando você falou em bolachinha e sentar, é que ele... Vocês estão acompanhando? É isso que eu quero que você entenda. Que o que é a nossa postura diante de Deus? Tem que ser de coração, tem que ser de entrega. Você está entendendo o que é entregar? Porque que nem aquela pessoa, aquele irmão que veio me perguntar, mas a minha mulher está falando para eu entregar. Mas eu já entreguei, eu já falei para Deus que eu já entreguei. Mas olha, não tem dinheiro nenhum, não estou recebendo nada, está um horror, minha vida está... Entregou o quê? Não tem noção do que é entrega. Porque tem que ser verdadeira, de coração, para você confiar que Ele é o seu provedor, que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu tudo, o seu Salvador, o Alfa e o Ômega, o único, o absoluto, tá? O soberano. Então, o seu espírito fala isso para você e você automaticamente ergue os seus braços. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso daqui. E com o que nós estamos cantando e nós não estamos fazendo. Eu me entrego a ti. Tudo mentira. Vai lá em casa. Ah, eu vou. Ai, não vai não, pelo amor de Deus. Entendeu? Tudo mentira. O que nós cantamos, o que é cantado, os louvores. Quando você está cantando, você tem que ficar prestando atenção. É isso que nós acabamos de ler em Salmos. Que você aceite as palavras da minha meditação. Não é bom você saber isso para você se policiar? Você não é um robô, meu filho. Você é uma pessoa que nasceu de Deus, seu espírito. Você tem a natureza dele. Então você pode se relacionar com ele agora, com o seu espírito. Então lá do seu espírito é que vem a liderança para tudo. Não da sua alma. A sua alma é que tem que seguir o que seu espírito está mandando. Porque, como eu disse, o nosso corpo, ele obedece ou o espírito ou a alma. Porque o nosso corpo, gente, ele não é nada. Ele não tem vontade, sabe? Ele não faz as coisas por si. Se eu estou pensando de ir ali, eu estou sendo guiado ou pelo espírito ou pela alma. Daí eu vou, alguém se moveu aqui dentro de mim. Ou foi meu espírito ou foi a minha alma. Então o corpo obedece. Vocês estão acompanhando? Então, é o nosso espírito que tem que nos conduzir no louvor e na adoração. Para que a gente não fique falando coisas que nós não fazemos. Sabe por quê? Na verdade, as pessoas não querem mudar. Eu me entrego a ti. Tudo mentira. Se tivesse entregando, estava mudando de vida. Então, é esse tipo de coisa que não pode acontecer mais na nossa vida. Eu me entrego a ti, tio. Vai lá em casa, viu? Mas não me apareça lá. Estão me acompanhando? Então, é isso que Deus quer. Porque nós temos a condição de sermos sensíveis para nós percebermos o que, que é para fazer na adoração. O Espírito vai nos conduzindo. O que é para nós? Às vezes é para levantar, às vezes ele quer que ajoelhe, ele quer. Coisas nossas. Vocês estão acompanhando? Gente, porque o pessoal, no geral, fica aí louvando, pulando e não sei o quê, porque eles estão sendo animados por um grupo que puxa eles para fazerem isso. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que grupo de louvor nenhum, musical, enfim, puxe as pessoas para adorá-lo. Isso tem que ser do seu espírito. Está entendendo isso? É coisa que você tem que praticar sozinho, porque lá na sua casa não tem banda nenhuma te puxando. Não tem ninguém te puxando. E é lá sozinho que você tem que fazer, se encontrar com Deus, ser sincero com Deus, para ser sincero aqui na igreja. Vocês estão acompanhando? É isso que traz mudança para a sua vida. É isso que Deus quer dizer com esse tal de votos aqui. Então nós não podemos ser que nem aquele cachorro lá, adestrado, senta, mas... comer bolachinha, aí ele senta. Por que que ele não sentou antes? Ele não sente nada. Ele não está sentindo nada, ele só sentou porque ele vai ganhar bolachinha. Cantar a Deus louvores sem sentir nada, pelo amor de Deus. O que vocês acham? sério ou não? É. Não está fazendo nada, está se enganando. Não está acontecendo nada. E é isso que Deus não quer. Então, com relação a isso, vamos ver o que, que Jesus fala em Lucas, capítulo 16. Abre lá. Veja só, aqui, eu não vou ler toda esta passagem, nessa, porque todo mundo já conhece esta parábola aqui que Jesus contou. Mas eu só vou ler dois versículos, só para você entender o que nós estamos falando e você já vai captar a história toda, o contexto. Então, Lucas 16, versículos 1 e 2. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Então, com relação ao que nós estamos falando, Jesus, no caso aqui, este dono, né, das coisas lá que ele tinha, ele pegou uma pessoa e constituiu aquela pessoa um administrador dos bens dele. Só que ele não foi um bom administrador. Ele só fez coisas erradas. Nós somos administradores da palavra de Deus e nós precisamos fazer isso corretamente. É bom você saber isso, que você é um administrador da palavra de Deus. Ele não te deu autoridade aqui na terra, mas é através da palavra. Então precisa administrar muito bem a palavra. Você precisa tomar muito cuidado de como você está administrando a palavra de Deus. Porque presta atenção nisso. Uma pessoa que está mal financeiramente, venha cá comigo. É porque não administrou direito seu dinheiro, sim ou não? Se a empresa foi à falência, ele administrou direito. Não me vem falar de crise, porque está cheio de empresa aí. Não estou falando de cambalacheiro. Mas tem muitas pessoas que estão equilibradas financeiramente porque soube andar direito. E quando a crise veio, não aconteceu nada. Vocês estão acompanhando? Então, se a vida financeira de uma pessoa está desequilibrada, é porque essa pessoa não soube administrar o dinheiro. Sempre é por isso. Não tem outra situação, ok? Claro, é evidente. E a pessoa que não sabe administrar a palavra de Deus, a sua vida está numa bagunça. Certeza. Sabe disso? Estão me acompanhando nisso? Entenderam isso? Nossa, é tão forte que ninguém nem respondeu, né? Então. Se você precisa de solução nas áreas da sua vida, você precisa saber administrar a palavra de Deus na sua vida para sair toda a bagunça que está aí. Se você não administrar a palavra aí na sua vida, tchau. Você não vai ter nada da palavra. Estão acompanhando? Então veja, Mateus 12. E não é bom aprender isso? Mas olha, aprender e praticar, né? Então, se nós não somos bons administradores da palavra, gente, administrador da palavra é usar a palavra. Administrar, saber manusear. Já está escrito isso lá na Bíblia. Quer dizer, lá, Paulo já falou isso, que é para saber manusear bem a palavra de Deus. Porque daí você vai estar seguro na vida. Nem que não haja bons governantes, Deus é o seu Senhor provedor. Então você não precisa ficar desgastado com gente corrupta que está roubando o seu dinheiro, os seus direitos. Você não precisa ficar se preocupando com isso, porque Deus sabe te dar o que você precisa. Tá certo? Então, veja aqui, ó, versículo 33 de Mateus 12. Estão me acompanhando? Está valendo isso, queridos? Então, porque se eu não sei, é isso que o diabo não quer, que as pessoas conheçam a verdade. Isso é conhecer a verdade. porque a verdade liberta. Se você está conhecendo a verdade, você sabe aonde você está esbarrando. Peraí, eu não estou fazendo isso direito, porque eu nem estava sabendo disso. Agora que eu sei, eu preciso prestar atenção na minha vida e dar um jeito. Mas depende de cada um, se quer ou não. Você é livre, mas esta é a verdade. Então, o versículo 33, Jesus disse: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração, ok? É a palavra de Deus que tem que estar lá dentro. O homem bom tira do tesouro bom, coisas boas. Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda, pode grifar aí, palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Que palavras frívolas são estas? Aquelas que eu falo e não cumpro. E não deixo que Deus me transforme. Sabe aquele negócio? Ah, mas eu vou fazer isso. Você vai nada. Isso são palavras frívolas. Você ficar falando coisas que você vai fazer, que isso aqui, e nunca faz. Deus me ensinou isso há anos. Eu já falei isso uma vez. Eu tinha as meninas pequenas, eu dizia, ó, sexta-feira eu vou levar vocês, sei lá, no cinema, no parquinho, ou vamos tomar um lanche. E na primeira vez elas acreditaram, tadinhas. Chegou sexta, ai, a mamãe está tão cansada, filha, eu não vou não. Porque eu adoro sair, né, gente? E aí, eu disse, ai, a mamãe está tão cansada, eu não vou. Ah, elas ficaram frustradinhas. Não, mas a gente vai outro dia, tá? Aí passou um tempinho. Ai, olha, eu vou levar vocês lá, não sei aonde. Elas, bem contentes, porque acredita na mãe, né? Olha isso. Aí chegou no dia, ai, mãe, ai, bem, hoje nós não vamos, não. Palavras frívolas. Eu era isso. Mas eu aprendi com Jesus, eu levei um susto, meu. Quando eu ouvi dizer que Deus não mente, e que se eu fico fazendo isso, eu nunca vou crer que Ele não mente, e não vou receber nada dEle, eu tratei de deixar Deus me consertar. Aí passou um tempo, ah, então eu vou lá. Ah, mãe, você vai nada, mãe. Chega na hora, você fala que você está cansada. Já ninguém acreditava mais em mim. Perdi o crédito. É mal, é péssimo. Ah, mas eu fui orando e Deus foi me mostrando. E você? O que você fala, fica inventando? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, fica construindo castelo na areia, meu. Larga a mão de ter palavras frívolas. Então, se você é isso na sua vida, com Deus você é isso também. Péssimo, né? Ai, que conclusão horrível, mas desculpa, gente. Aconteceu comigo e eu aceitei a mudança. Então eu tenho cautela quando eu vou me comprometer com algo. Eu tenho muita cautela quando eu falo, porque é compromisso. Eu não sou de tirar meu pé do barco, não. E você? Ah, hoje não dá. Então é aquela história. Palavras frívolas. Você vai dar conta, porque você não é reto no que você fala, no que você é. O seu eu verdadeiro está precisando de ajuste. Estão me acompanhando, gente? É sério isso ou não? Então, só fala aquilo que realmente é, para que na sua adoração, na sua oração, na sua meditação, seja verdadeira, Deus. Então, precisa de mudança ou não? Precisa. Então, esse é um outro passo que nós temos que dar na oração, para mudar, para crescer espiritualmente. Então vamos ver João 6 agora. João 6, veja lá. João 6. Isso, 63. Veja só. Jesus está dizendo aqui, o Espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Por isso que nós somos os administradores da palavra de Deus. E nós não podemos bloquear a palavra de Deus na nossa vida. Somos nós mesmos que bloqueamos a ação da palavra de Deus nas nossas vidas. Pelas nossas palavras serem frívolas, não serem verdadeiras do coração. Estão acompanhando? Tem jeito, toda a situação. Todos os problemas têm solução. O negócio é nós estarmos na palavra. Por isso que nós temos que ler muito a Bíblia. Bastante, pega os livros, um de cada vez. As pessoas me procuram. Ah, é porque eu quero que Deus haja aqui, me ensina isso. Eu digo, ó, tem que orar e já dou uma panorâmica dos passos da oração. A pessoa some e nunca mais me retorna. Porque está acostumado com mandinga, né? Pensa que Deus é mandinga, né? Não é nada fácil. Nós precisamos mudar. Entendeu? Nós precisamos trazer mudança. É igual uma casa bagunçada, tudo fora de lugar, tudo estragado. Aquilo lá precisa de uma arrumação. A nossa casa aqui, ó, interior, precisa mudança. Está toda bagunçada, fora de Deus. Por isso que está uma confusão. Por isso que eu oro e não estou vendo resposta de oração. Vocês estão acompanhando? Mas calma, gente. Isso é cada dia. Não é num dia que você vai arrumar a bagunça. Vão anos. Porque nós somos muito duros, coração duro. Nós não queremos mudança, damos trabalho para Deus e Ele é paciencioso. Porque nós queremos as coisas do jeito que a gente vê no natural, em vez de buscar o espiritual. Vocês estão acompanhando? Então vamos ver isso daqui, como que é ser administrador da palavra em Amós, que depois de Daniel, abre lá. Amós, capítulo 3. Nós vamos encerrar. Daniel, depois de Daniel é Oséias, e depois vem Amós. Joel é Amós. Capítulo 3. Versículo, achou aí, Amós, depois de Daniel, tá por aí, né? Se é que essa folha está aí dentro da sua Bíblia. Acho que tá colada, né, gente? Quem trouxe aquela faquinha para cortar assim aqui, ó. Primeira vez você vai ler, abrir essa Bíblia aí, nesse pedaço. Mas olha só. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Como que duas pessoas podem andar juntas se elas não estão em concordância? Como que eu posso andar com Deus se eu não estou em concordância com Ele? E como que eu vou estar em concordância com Ele? Com a palavra. Nós somos administradores da palavra. Não se esqueça, você está fazendo o que com a palavra de Deus? O que, que você conhece da palavra de Deus? O quanto a palavra de Deus influencia você, interfere na sua vida? Saiba de uma coisa, que Deus, o jeito que Ele age na nossa vida, Ele tem uma certa influência na nossa vida. Mas essa influência só acontece se nós permitirmos. Você vai ter que permitir ser influenciado por Deus. Porque se você arrumar uma amizade agora, você vai ficar influenciado por ela. Ah, vai. Tudo que aquela amizade faz, aquela pessoa, você vai começar também. Você vai começar a ouvir, vai começar a seguir. E é por aí. Então, é uma influência. Estão acompanhando? Então, é isso que Deus faz. Esse domínio de Deus nas nossas vidas é através dessa influência, se eu permitir. Se eu não permitir, não tem influência nenhuma. Ele não vai me obrigar. De jeito nenhum. Ele não obriga. Ele não é igual ao diabo, que faz as coisas escondidas, camuflado. Deus não. Deus é às claras e eu vou permitir. Então, Ele vai me influenciar para que nós possamos andar junto. Porque Ele não vai ficar controlando aí a tua vida, assim. De jeito nenhum. Por isso que aquela pessoa... Então, minha esposa disse que é para eu ter... fé que ele já fez tudo e que não é para eu mais ficar acreditando no diabo e entregar minha vida a ele. Mas eu já entreguei. Ele nem sabe, eu já falei, Jesus, eu já entreguei, mas fosse assim, né? E Deus automaticamente já está fazendo, ele não faz nada automaticamente. É vida, são duas pessoas andando juntas. Então, ele não fica te controlando, não. Nem orou? Como que é? Olha aí o que você falou. Como que você falou isso? Deus não fica fazendo isso. Ele influencia, se eu permitir. Ele não controla. Você é que vai permitir Deus influenciar você. Entrar na sua vida e ser o seu guia. Aquele que vai orientar você, dirigir você. Através da palavra. Por isso que tem que ler a Bíblia. Uai, começa a ler João primeira, de novo. É muito bom. Prestando atenção, às vezes lendo com voz alta, é muito bom para a alma ir sendo renovada, recebendo aquela palavra. E o Espírito nosso vai se fortalecendo com aquela palavra e dominando a nossa alma. E orando em línguas, e adorando a Deus. Esse momento a sós com Deus é importantíssimo. Não tem quem não saiba fazer isso, porque quem nasceu de novo e foi batizado no Espírito Santo, está pronto. É só fazer, mas é cada dia. Porque o bebê cresce, é cada dia. Não é a cada 5 anos, ele cresce cada dia. Então nós crescemos espiritualmente cada dia que nós buscamos Deus. Então nós vamos sendo transformados, nós precisamos de mudança. Entenda que você precisa de mudança. Deus precisa entrar na sua vida e mudar tudo que está dentro de você. Todos os conceitos que dominam a sua vida, que não são dele, que não é da palavra. Valeu, queridos? Então, quando você adorar a Deus, eu já falei bastante sobre esse assunto aqui, e louvo a Deus hoje por ele poder me ter dado todos esses versículos para esclarecer melhor o que eu sempre tenho dito. Quando você adorar, preste atenção. É isso que é aí, confirmado na palavra. Amém? Então, glória a Jesus. Aleluia. É muito bom ouvir a palavra de Deus.